eles vêm de todo lado. A chuva ao sol sem ensaio, agrupam sem lugar sagrado. Em cada 13 de maio são os fiéis peregrinos unidos na cova da iria, de fundo em paz seus destinos, cantando à Virgem Maria. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, que é isto tudo com vocês, parecem passar o melhor da música portuguesa, uma agradável companhia e tudo mais. Trouxe um bocadinho de som, começa a espreitar ali por longe, não está cá, sim senhora. Uma excelente manhã, então a minha companhia, tudo bom para vocês, e hoje, um 13 de maio, um especial mês de Maria, mês da boa música portuguesa, mas também um bocadinho, um cantinho ali dedicado a Fátima, sim senhora. E também a dar voz a quem por cá passa, sim senhora. Um especial então, 13 de maio, e não se esqueçam que então amanhã também, dia 14 de maio, os peregrinos vão ao encontro de Maria na Catedral de Santa Croix, em Orleans. Será então às 15h30 terço recitado, às 16h missa presidida por Monsenhor Jacques Blacas, o Bispo de Orleans, e também seguido da procissão do Adeus. Então não se esqueçam, amanhã, por volta das 15h30, encontraremos-nos então na Catedral d'Orléans. onde também estarão presentes os GMG de Lisboa 2023. Tudo bom? Vamos a isto? Claro que sim, dar uma boa música portuguesa. Estávamos por trás na voz de Marco Paulo Santamaria. Eu te agradeço e é isso que vamos agradecer hoje, um especial assim, dessa maneira, para a ser recordar este dia. 13 de maio foi há 59 anos que o meu papá chegou à França e muitos de certeza chegaram nessa época e já lá vão uns aninhos, não é que esta imigração chegou àquela década em que a imigração chegava à França, todos, muitos da idade do meu papá, de seguida, de certeza que chegaram todos nessa época. E o meu era um 13 de maio, que ele chegou à França com o seu pai, sim senhora. E de certeza que muitos de vocês relembram agora também esses momentos de chegada à França, que nem sempre foram fáceis, não era? Quando se dizia que eles vinham a salto, que eles vinham escondidos, de pé, de comboio, de tudo o que havia, não era? E assim chegamos nós cá, depois deles, não é, gente? É assim, é vida. Vida do imigrante, claro, sim. Tudo bom para vocês, então, e vamos a isto? À boa? Claro. Só pode ser. A boa música portuguesa, a boa companhia desta manhã sou eu e vocês. Música. Meu corpo e alma e a voz que me alumia. Vou trazer teu nome no meu canto para me sentir mais inspirado quando eu te der graças cantando. Santa Maria, por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida. Deixa eu ir, tu vais pra guerra. Deixa eu ir, eu arrasto paz no mundo. Ai, ai, ai, eu

és amigo quando há dor, és confidente no amor. Quero dizer, sem ti não existia. Maravilhoso coração, maravilhoso. Quantas loucuras e aventuras repartimos. Recordações inesquecíveis nos ficaram. Tantos amores e paixões que nós sentimos. Maravilhoso coração, maravilhoso. Sou tão feliz quando te sinto a palpitar. Bendita a vida que me dás, quando eu te peço mais, ficas comigo, tu não sabes recusar. Maravilhoso coração, maravilhoso. Não deixes nunca de sonhar, é um pedido. Não deixes nunca de sentir as emoções. As sensações que nossos dois temos vivido. Maravilhoso coração, maravilhoso. Tu és a chama que se alinha no meu peito. Para que sempre deste amor, para levá-lo no meu cor. Eu te agradeço todo o bem que me tens feito. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Et oui, 02 38 43 48 00. Passe pour le cas, Thomas Hénard. Et oui, je suis là, tout à fait, pour vous recevoir, vous écouter. Et oui, on parlait tout à l'heure. Não, desculpas. Estávamos a falar há bocadinho como é que foi a vossa história de chegar dos vossos pais, vossos avós, chegar à França. E, na verdade, temos todos a nossa história. E, como eu estava a dizer há bocadinho, meu pai chegou no 13 de maio, com 16 anos, com seu pai, chegar à França para trabalhar e para fazer uma vida melhor, ou ter uma vida melhor, diferente das que tinham em Portugal. E claro que foi há 59 anos que ele então chegou, como é que eu ia dizer, chegou à França. E adoro porque as mensagens chegam e esta, por acaso, foi bonita e também acho muito, muito interessante. Je suis née dans une année très importante, mais ma maman est arrivée à Orléans en juillet de cette année, enceinte de moi. Si par hasard, elle serait restée un petit peu plus de temps au Portugal, je serais aujourd'hui en Lisboète au lieu d'être un Orléanais. Eh bien,

onde mais ninguém levou. Onde eu achei as flores e as cores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Quero lá estar e faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa-me fazer de sorrir. Deixa ao teu lado que eu me sinto de ter. É o teu, é o teu, é o teu, só o teu. E quando eu te tocar, faz ver sonho é real, podes crer. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar. Eu acordar, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Eu quero estar. Ainda vamos ficar com um grupo bem velhinho, já há muitos anos, é verdade, Ouro Negro, Maria Rita. Fiquem bem na boa música portuguesa no 96.2 FM, Rádio Arconselho. Foi um dia nas Fontainhas, que vi falando com umas amigas. Atirei-lhe beijos, ela riram das pracinhas. Próprias da graparia. E eu voltei todos os dias, a procurei e soube que ela se chamava Rita. Foi a moça mais bacana que encontrei e tinha os cabelos presos com uma fita. estou sozinho nesta rua, sem saída, sem ninguém. O caminho está deserto, tão incerto que nem sei se foi mesmo aqui que vi o teu olhar e que te perdi sem poder menos te falar. Caliente, caliente.

de remar com os chutes e pontapés, que estes nunca nos, como é que eu ia dizer, nunca cansamos de os ouvir, claro que não. Mais música, sim senhora, hoje à noite está Eurovisão, sim senhora, e temos cá a Mimicat, que representa Portugal com Ai Coração. Vamos já de seguida ouvi-la, ouvir Mimicat então com o seu Ai Coração, não se esqueçam, logo à noite apoiar a nossa música, sim senhora, a nossa música que vai representar então Portugal, que é a Mimicat. Ai Coração. Deixas em paz, não me deixas ser, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me a cada dia pior. Sim, claro, que vale a pena. Mimicat, então, hoje à noite, Ai Coração, vamos lá nós apoiar, sim senhor, a nossa bandeira. Mas temos outra, claro, a apoiar. Lazara, évidemment, será aussi celle qui va représenter la France à l'Eurovision. Lazara, évidemment. Je me fais du mal pour faire du bien. J'oublie comme si ce n'était rien. Dans mon jardin d'enfer poussent les fleurs que j'arrose de mes rêves, de mes pleurs. Là-bas sur le toit du monde, on ne peut toucher le ciel. Évidemment, car après le beau temps vient la paix. Évidemment, on sera là pour les deux. Et oui, Mimi Cat et Lazara. Mimi Cat que cantará então na voz para assim, como é que eu ia dizer? Está pronta então para representar Portugal e Lazara estará pronta então para representar assim a voz francesa. Vamos à música? Sim, senhora, vamos a isto. E vamos já começar com Neninho Vaz, bebê. Último dos seus trabalhos, aqui fica então. Música. Um, dois, três, e... Eu quero dar-te a ti o que pedias. Uma noite sem fim e sem medidas. Tenho planos para ti, algo a devido. Quero pedir desculpas aos meus vizinhos. Vizinhos. E se esta noite dá, tu podes ficar comigo. E se esta noite não, tu temes o proibido. Bebê, bebê, bebê, vem provar comigo. Bebê, bebê, bebê, vem provar comigo. Será uma noite longa de amor. Passa a mão no meu corpo. De seguida, mais uma nova música, Jocelyne e Dinamo Cura. Música, de certeza que vocês vão gostar. Tinha para mim, nunca esperava. Mas um dia a nossa fica assim. Já acaba que a sintonia com dia me cubono tinha. Franco, sei que sata passa. Me cuboca sem uma graça. Tio, atitudes que me tem. Eu sou medo de perdão. Não sabe, mas nunca perfeito. Vou também ter e vou ser feito. Tem que mudar, mas vou ter que ajudar. Uma relação é do jardim. E baby, vou quem acordou. E pensar, não pode ficar sem voz. Coração tá chorando. Só que pode chamar só. Ainda não se cura. Pega a boleta, mambo. Acabo de chantar você. Saber love com tempo amor. Sempre tem discussão também na tua história. Também vou ter monoias. Linda mesmo assim teu dia. Assim moda. Oh, oh, oh. E se me engana. Oh, oh. Uma boa é

deixe por a chorar uma pedrinha da rua. Consegues pôr a chorar uma pedrinha da rua. Fadista sempre conceito, tu sabes chorar a cantar. Foi Deus quem te deu jeito, ninguém te sabe imitar. Foi Deus quem te deu jeito, ninguém te sabe imitar. Amália, Amália, Amália, nunca nos has de deixar. O fado é tudo na vida, quero morrer a cantar. O fado é tudo na vida, quero morrer a cantar. Amália, Amália, Amália, nunca ninguém te quis mal. A tua voz é do povo, és rainha de Portugal. A tua voz é do povo, és rainha de Portugal. Sim, senhora, estávamos então com os Bandaluza, Levo-te para Casa, Amália Rainha, sim, senhora. De seguida, mais música, sim, senhora, e vamos ficar, já nem sei, era por aqui. Música vai ser com os Festeiros, e são os Sons da Terra que vão interpretar então os Festeiros. Põe a malta feliz. Ótimo, sim senhora, mais boa música. Vamos continuar com boas músicas. Desse lado, está tudo bem? Está mesmo, é o que se quer, sim senhora. Com mais música e agora vamos passar com Cláudia Caramelo, está-se bem. Cláudia Caramelo, como vocês já sabem, já começámos a anunciar os nossos artistas para a festa do São João, que será então no 1 e 2 de julho no Parque da Linha Rolha em Fleury-les-Aubrais. Sim senhora, não se esqueçam de começar já a agendar e aparecer nesse dia, sim senhora. Senhora, música. Chega! Começam a estar prontinhos para mexer em todos os cantinhos do corpo com Cláudia Caramelo, esta loiraça, sim senhora, que estará connosco então no dia 2 de julho no Parque da Linha Rolha, sim senhora. Já viram quem é Cláudia Caramelo? Já ouviram falar na Cláudia Caramelo? Já? Claro que sim. Há mais música e depois vai ser aquele jeitozinho, sim senhora, que vai ser o Leanne Cruz. Leanne Cruz também estará presente connosco. As vozes novas, claro que a rádio está cá para promover os novos artistas, como os mais os menos novos e todos eles. Não temos cotação nenhuma musical, mas gostamos deles todos. Leanne Cruz, este mais jeitoso, este mais jovem, estará presente então connosco. Temos... Está tudo bem, Leanne Cruz. O que foi, sei que não virá. Ainda assim guardei para ti o melhor dentro de mim. Olha o brilho dos faróis. Dou por mim a pensar em nós. Aquelas noites de verão. As loucuras na escuridão. Era o teu corpo no meu, no corpo no teu. Dançávamos na praia, debaixo da lua cheia. O coração varia, vi e estava. companhia. Um bando de assunto, tu estás cada vez mais bonita. Vos amavam cheio, bom é senhorita. Há sentimento, este é o nosso momento. Para tudo e bem que eu estou para ti. Vamos para além do que ficou aqui. É no teu corpo, no meu, no corpo, no teu. Estávamos na praia de baixo e tão longe. O coração pedia a ti. Beijinho, sim senhora, vão ser estes, vocês vão poder receber então no domingo 2 de julho, que estará presente então na nossa, no nosso palco, sim senhora, da Festa dos Santos Populares, que vai então ser no 1 e 2 de julho, no Parque de Linharolho. Um momento grande, grande, o maior dos momentos da nossa rádio é este, sim senhora. E é isto que nós muito trabalhamos durante o ano, nós benévolos, benévolos, sim senhora, voluntários, que... Doido isso, talvez, é o que eu digo muitas vezes, só quem é doido anda cá, mas quem é doido por paixão, por grande paixão, que muito gostamos de cá estar e de trabalhar para esta rádio, para que vocês tenham um brilhinho nos olhos naquele dia da festa, sim senhora. Vamos um bocadinho até a Itália, sim senhora, como alguns já viram, teve a oportunidade de dar um passeio até a Itália a semana passada e trouxe-vos esta música, que já velhinha que é, mas... Dá boas recordações em ouvir um Sarà perché ti amo. Thank you. Mas que bem que faz, uma viagenzinha de vez em quando, não é, gente? Claro que sim. Música, e agora ficamos com Kalima, a nossa dança. Música. Joga no chão o sol grosso e atira pra cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Naquele dia que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar. Maravilha, sinceramente, dá vontade mesmo de dançar. Com mais música, vamos ficar com Tradição de Ouro, Viva o Malhão e Tradição de Ouro, que vão fazer parte também do cartaz dos Santos Populares no dia 2 de julho. Com os braços no ar, viva o Malhão, vamos todos dançar, ninguém mais o pé no chão, com os braços no ar, viva o Malhão. O orgulho de um país é a cultura popular. Só assim eu sou feliz em isto representar. Vem cantar e vem dançar, ninguém fica indiferente. Então podem começar, contagia toda a gente. Vamos todos dançar, virem mais o pé no chão, com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, virem mais o pé no chão, com os braços no ar, viva o Malhão. Vamos todos dançar, virem mais o pé no chão, com os braços no ar. ar. Viva o Malhão, vamos todos dançar. Viva o pé no chão, com os braços no ar. Viva o Malhão. Virou, sim senhora, vamos virar todos. Muita boa e muita boa música, sim senhora. Agora vamos ficar com o último trabalho do Mike da Gaita. Roda é nossa, vamos lá rodar com ele. vamos todos entrar na roda, sim senhora, nesta roda musical. E de seguida vamos ficar com muita mais e boa música. Está tudo bem desse lado. Olha, entretanto, tenho para vos dizer também que amanhã, não se esqueçam, 14 de maio, peregrinos, então, damos-nos encontro na Catedral de Santa Croix, em Orleans. Amanhã, 14 de maio, domingo 14 de maio, a partir das 15h30, terço recitado, às 16 horas, missa presidida por Monsenhor Jacques Blacard, o Bispo de Orleans, peregrinos ao encontro de Maria, de pèlerins à la rencontre de Marie à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. Venham com a família e os amigos para estar em comunhão com os jovens de todo o mundo, com fé e alegria, seguir Cristo no caminho da santidade, seguindo Maria e sua serva. Venez en famille avec vos amis pour être en communion avec les jeunes du monde entier dans la foi et la joie pour suivre le Christ sur le chemin de la sainteté à la suite de Marie, sa servante. Donc 15h30, chapelet récité, 16h, messe présidée par Monseigneur Jacques Blacard, l'évêque d'Orléans, et poursuivi de sa procession d'adieu à la Vierge. Donc demain, on se donne tous rendez-vous à la cathédrale à partir de 15h30. Eh bien oui, vous faites un petit peu partout. Ben oui, ben c'est ça. Et juste pour tout, juste pour tous les lados, sim senhora. De seguida, vamos ficar com quem? Já nem sei. Estava aqui tudo programado e fiquei pelo caminho. E vai ser, sim senhora, com o Miquel e Steven, que também já pisaram o palco da Festa dos Santos Populares. Gostaria que um dia todos aqueles que já pisaram o palco da rádio, juntá-los todos. Seria menos mal. Mas é, Cristina tem sempre estas ideias doidinhas e é por isso que é complicado. Mas, claro, sinto-me bem, claro que sim. Mas gostaria um dia, desde o início da rádio, aqueles que porque andam, gostaria de um dia reuni-los todos, trazê-los todos. São muitos, claro que são muitos. Claro que a Rádio Arconcel, apesar de ser uma rádio associativa, teve sempre bons artistas em cima do palco, tanto na Festa dos Santos Populares, como na Festa da Rádio, como no baile do 25 de Abril, como no 14 de Fevereiro e tudo isso. Sim, senhora, claro, sempre em prol Rádio Arconcel. Viva a Rádio Arconcel, claro que sim. Miquel e Steven, faz-me sonhar com Camarão. Música, gente, música. melhor coisa é que ninguém nos pode proibir é sonhar. Sim, senhor, podemos fazer tudo o que queremos na vida, mas proibir alguém de sonhar é impossível. Não é, gente? A música ainda boa. Vamos continuar, claro que sim, na boa música portuguesa. De seguida vamos ficar na voz de Pedro Miguel, Por Ti Ando Perdido. Valerá a pena? Não sei. Mas vamos ouvi-lo, claro que sim. Pedro Miguel, Por Ti Ando Perdido, ou música. De seguida ficamos na voz dos Santa Maria, Santa Maria, que nos interpreta então esta música Infinito, música que já tinha sido pedida há bocadinho, desculpem não ter passado, música que foi pedida de parte de Isabel para a sua mana, onde ela deseja um feliz aniversário e tudo de bom. Ficamos na voz de Santa Maria, Infinito. Mas sei que vou

vai acabar. E contra o destino que a nós os dois foi dado, eu traço outro rumo para ficar a teu lado. Sigo os sentidos que me levam até ti, à procura de encontrar tudo aquilo que perdi. Gostaria de vos relembrar que a Rádio Arcanciel vai abrir um curso de animador para a rádio. Se um dia tiveres essa ideia de seres animador da rádio, tens aquelas, como é que eu ia dizer, não sentes à vontade, mesmo tu animador que já és animador da rádio, vamos então lançar este grande curso de animador da rádio, aberto a toda a gente. Aberto a toda a gente. Vai haver então um senhor da RDP, um jornalista da RDP Internacional, que vem cá ter connosco. Vai ser um fim de semana em junho, normalmente. Estamos à espera de todas as inscrições. Logo que tenhamos as inscrições todas, teremos então essa data, e vai ser em junho, onde vai haver então um curso de animador para a rádio. Se queres ser animador para a nossa rádio Arc-en-Ciel, claro que é importante termos a vossa voz aqui. Se és amador, estás em casa porque há problemas de saúde, porque há problemas disto, daquilo, pensa que a rádio é um bom alívio. A rádio não cura, mas ajuda. E sei do que falo. Sim, senhora. E podem ter a certeza que é uma grande terapia, um momento bom na vida, nem pouco que seja, é sempre bom, porque há passar alguns tempos, passar o vosso português, passar o vosso francês, passar a boa música, algumas informações e tudo isso, mas que a Rádio Arc-en-Ciel permaneça em vida e sempre de pé. É isso mais importante. Então, inscreve-te. Há um site onde vocês podem vos inscrever, também podem telefonar aqui para a rádio, ao 02-38-43-48-00, cá estaremos para responder. Também há o site da Rádio Arc-en-Ciel, radioarc-en-ciel.com, curso de animador a rádio. Vocês podem então encontrar, e também no meu site, Cristina Duval Alves, onde está o meu Facebook, podem então encontrar isso, todas essas informações, e também a chamar para a rádio. Durante a semana, a Anabela está cá, a nossa empregada, que poderá também ajudar nesse sentido, e inscrever-vos então no curso para ser animador de rádio. Um momento extraordinário, de certeza.

Et oui, les Capanegras sont passés trop vite. Et oui, qu'on le trouvera le 1 juillet. Et donc, sábado 1 de julho, no Parque de Lignerolles, vai ser os Capanegras que estarão presentes, mas nem só. Está-se a preparar, está-se a finalizar este cartaz. Pois é, demorámos um bocadinho de tempo, porque assim, durante a semana trabalha-se e não há sempre tempo para tudo, mas vamos chegar a isto. Está quase prontinho o cartaz que vamos divulgar brevemente, mas já sabemos então que os Capanegras estarão presentes. E mais gente, sim senhora. E para isso, não se esqueçam que muitíssimo é importante que vocês se tornem sócios da nossa rádio, que sejam desse lado, de certeza que há empresas que ainda não são parceiros, claro que seria importante também vocês serem parceiros desta nossa festa, mas claro que sim, e que bem que seria, claro que sim, porque assim, quanto mais, venho ter aqui uma conversa com uma senhora que não compreendeu bem, porque vocês haviam de trazer os Calema, porque vocês haviam de trazer os Santa Maria, porque vocês haviam... Claro que havíamos, mas é um dinheirão, como se dizia antigamente, é uma pipa de massa, sim senhor, aqui, e que não vamos pôr a rádio a tener só porque vocês pedem, e compreendo que vocês peçam e continuem a pedir, mas pensem bem que nós, Rádio Arconciano, eu não vou tirar do meu bolso para vos trazer um Calema, uns Santa Maria, uns Chutos. O meu sonho, claro, eram os Chutos. E vocês sabem muito bem, o meu sonho seria trazer um Miquel Carreira, seria todos eles, o Rui Veloso e muitos mais, sim senhora. Mas para isso, gente, ajudai a rádio, para que a rádio possa trazer, porque é assim... Muitas festas assim grandes que têm, porque a senhora vem-me dizer agora, mas em Paris há ali uma festa que eles trazem tanta gente, tantos artistas, como é que vocês não conseguem? Claro, a entrada é a 25 euros. Vamos pagar a entrada dos Santos Populares a 25 euros e claro que trazemos todas claro, seria o ideal trazer estes artistas todos. Vocês seriam capazes de pôrmos a festa a pagar, então, a entrada, não é, gente? Pois, podemos, claro que podemos, mas bem sei que vocês preferem ter a festa, a entrada, livre. Pois, claro, e seria o ideal. Então, há que ser sócio, há que ser, como é que eu ia dizer, simplesmente parceiro, e ajuda. Dá ajuda, sim, senhora. Música. É para isso que aqui estamos, não é, minha senhora? Minha gentinha, e aqui respondi à vossa resposta, e quanto mais somos, melhor será. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00.

que bem que faz de vez em quando ir assim ao fundo da caixinha e trazer estas mais antigas. Demagogia vimos de ouvir e de agora vamos ficar com Manuel Moura Guedes com Foram Cardos, Foram Prosas. Thank you.

inspiração que és tu. E eu tive uma visão que por este andar tão vai trazer 100 anos de solidão e de que serve uma lição se não passar de hoje. Yeah. De que serve uma canção se ninguém se quer da menina está à janela, porque a menina tem que ir embora, sim senhora. Muitíssimo obrigado pela vossa participação, pelo vosso empenho e também pela presença do outro lado, porque eu deste lado sozinha não sirvo de nada, claro que não. Tudo bom para vocês, um excelente fim de semana, então não se esqueçam amanhã pelas 15h30, não se esqueçam de aparecer para a Catedral de Orléans, para um momento de homenagear Nossa Senhora de Fátima amanhã, então na Catedral de Orléans. Também não se esqueçam de participar ao curso, podem se inscrever este curso que vai haver aqui na nossa rádio, onde os jornalistas da RDP estarão presentes com, em parceria com os jornalistas da Rádio Arc-en-Ciel, os animadores da Rádio Arc-en-Ciel, um curso para sermos um pouco melhores. Somos benévolos, somos voluntários, fazemos o que podemos, mas ter um curso de um profissional acho que seria o ideal. Então podem se inscrever através do site. Há um site no meu Facebook, no Facebook da Rádio, no site da rádio, mas também podem enviar um mail para a rádio, um mail onde vocês se podem inscrever, arconciel.iota@gmail.com. Vocês podem se inscrever desde já e então fazer tudo para que esta rádio vá sempre para cima, gente. Precisamos de novos, porque nós os velhotes temos que deixar um dia, claro, não estamos aqui para sempre, temos que deixar o nosso lugar aos mais, como é dizer, aos mais novos e novidades e novinhos precisamos nós para que, porque le flambeau soit passé. Et oui, on ne passe pas un flambeau comme ça, parce que nous, on commence un petit peu à fatiguer, il va falloir laisser la place aux jeunes, et jeunesse, venez, vous qui êtes de l'autre côté, et oui, je sais que souvent on est critiqué, souvent on nous dit, podia fazer melhor, claro, podia, até podia, sim senhor, podia fazer melhor, e fazer tudo para que, mas nem sempre é fácil, e é por isso que contamos com vocês, que aqueles que sabem fazer bom e bem, venham, sinceramente, venham para onde nós. É muitíssimo importante estarmos sempre bem rodeados e com gente que gosta, mas só deixo aqui uma palavra. Quem vier por bem, que venha por bem. Tchau. Até para a semana. Beijo.

Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Un jour mon père me dit, fiston, je te vois sortir le soir. À ton âge, il y a des choses qu'un garçon doit savoir. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu crois. Elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour.